O colega de Michael só se preocupa com dinheiro. Querida Julie, apesar das dificuldades inevitáveis, estou convencida de que o casamento entre duas pessoas que se amam é a maior fonte terrena de felicidade para o ser humano. Sinto pelo colega de Michael que espera que o dinheiro lhe traga felicidade. Sucesso, dinheiro e poder são típicos substitutos modernos para o bem grandioso e nobre, que é a comunhão amorosa com outra pessoa no matrimônio. São, no entanto, substitutos falhos, e me pergunto se as pessoas acabam recorrendo a eles quando perdem a esperança de alcançar fins mais nobres. Como Dante, ao se desviar do caminho correto, a maioria dos homens perde toda a esperança de ascensão. Você mesma já não se sentiu, vez ou outra, tentada a buscar substitutos para o amor? Seu interesse recente pela decoração da casa e por se tornar uma anfitriã perfeita poderia acabar se tornando um substituto para a felicidade conjugal, que, no entanto, só se pode alcançar por meio do aprofundamento de sua união com Michael. Você adquiriu esses interesses em parte para se ocupar, agora que está trabalhando só meio período, mas suas cartas também sugerem que desenvolveu uma certa obsessão por eles. Será que vocês se distanciaram da real profundidade do seu amor e por isso têm dedicado mais tempo e atenção a outras atividades e menos um ao outro? Lembre-se de quão belo é contemplar o mundo na companhia de outra pessoa. Essa é a realidade do seu amor, mesmo que nesse momento você esteja um tanto distraída por suas atividades diárias. Uma aluna minha, certa vez, afirmou que se tivesse um cigarro e um copo de cerveja, seria feliz. Obviamente, essa querida aluna confundiu estar satisfeita com estar feliz. Pior, contudo, do que essa confusão tão comum é o fato de que buscar prazeres medíocres predispõe a pessoa a uma vida sem grandiosidade e amor. Compare essa atitude à de Santa Teresa de Lisieux, que falava da imensidão de seus desejos. Você, com tamanha avidez por fortalecer seu casamento, mostra que já está bem adiantada no processo de consegui-lo. O autocontentamento nos condena à mediocridade. Da mesma forma, o contentamento com um casamento medíocre condena o próprio casamento à mediocridade. Um desejo ardente por um casamento belo, temperado pela paciência e boa vontade, elevará seu casamento a níveis cada vez mais altos com o passar do tempo. Aí você descobrirá uma riqueza incomparavelmente maior do que é almejada pelo colega de Michael e por todos que ignoram a imensidão do dom do amor. Orarei para que Deus desperte em sua alma a força de seu amor por Michael e abençoe seu casamento. Por favor, escreva-me em breve, Lily.